você conhece aquela ilustração, aquele quadro da Última Ceia, que foi pintado pelo Leonardo da Vinci? Aquele quadro da Santa Ceia foi pintado por um dos maiores gênios artísticos que já nasceram. Leonardo da Vinci era um artista excepcional. E ele, para fazer os seus quadros, ele se baseava em modelos. E quando ele foi pintar este quadro da Última Ceia, sabe aquela mesa comprida que tem Jesus no meio e os discípulos ao lado, seis de cada lado? Quando ele foi pintar aquele quadro, ele se baseou em modelos, em pessoas vivas. Porque ele não conseguia desenhar de imaginação, era difícil para ele desenhar de imaginação, ele olhava e fazia. E quando ele foi pintar o rosto de Judas Iscariotes, ele queria achar um modelo para sua pintura que pudesse transmitir a maldade de Judas. Aquela pessoa que tivesse uma cara de traidor, de falso, de hipócrita, de uma pessoa suja, desonesta, desleal. Aí o Leonardo da Vinci saiu procurando pela cidade e frequentou os lugares de vício, de perdição, os inferninhos da época. E numa taverna, num bar, num lugar fétido, imundo, ele encontrou um homem que só de olhar metia medo. Você olhava para o homem e podia ver a maldade nos olhos dele. Podia ver que era um homem destruído pelo vício e com certeza tinha uma vida criminosa, tinha cara de bandido. O sorriso dele era cínico, quase diabólico. Leonardo da Vinci, quando viu aquele homem, sentiu até calafrios. E conversou com ele, dizendo: olha, eu estou pintando um quadro, será que você pode me servir de modelo? E não falou para que era. E o homem falou: você vai me pagar para eu posar para você? E o Leonardo da Vinci falou: vou. Tá, então, eu quero receber adiantado, senão não vou. O homem era mau mesmo, desconfiado, interesseiro. Leonardo da Vinci falou: vou te pagar metade agora e metade depois que eu terminar. Tá aqui, metade. E o sujeito apareceu lá no estúdio do Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci começou a pintar Judas, se baseando no rosto daquele homem mau. E o homem ficava lá parado naquela posição, até que ele perguntou para Leonardo da Vinci: em que quadro você está me pintando? E Leonardo da Vinci falou: é um quadro que eu estou fazendo como eu imagino que foi a Santa Ceia, a Última Ceia. E quem eu sou aí nesse quadro? Leonardo da Vinci falou: você é Judas. O homem ficou furioso: o quê? Você está me comparando com Judas? Eu vou arrancar tua barba, seu velho. Leonardo da Vinci falou: não, isso é só uma pintura, é só um trabalho. Ninguém vai saber que é você. Se acalme, eu vou te pagar, pago o dobro. Na hora que falou: eu pago o dobro, ele topou fazer, ficar de modelo. Mas com raiva. Leonardo da Vinci terminou o trabalho, pagou o homem e perguntou: a propósito, qual o teu nome? E o homem respondeu: meu nome é Petri Bandandello. Muito obrigado então, seu Petri. E o homem foi embora. Leonardo da Vinci continuou o quadro da Última Ceia, baseando-se sempre em modelos. Pintou ali Pedro, Tiago, João, Mateus, Natanael, foi pintando os discípulos. Mas na hora que ele foi pintar o Senhor Jesus, ele parou. Ele falou: para pintar Jesus, eu preciso de um modelo, de uma pessoa, de um homem que tenha bondade no seu olhar. Eu preciso de um homem que transmita mansidão e que seja bonito. Porque Leonardo da Vinci achava que Jesus tinha sido bonito. Leonardo da Vinci falou: eu quero um homem que transmita bondade. Eu vou procurar esse homem para ser o meu modelo para eu pintar o rosto de Jesus no meu quadro. E Leonardo da Vinci novamente saiu pela cidade, pelas ruas, pelas praças, pelo comércio da época, pelas escolas, pelas igrejas, procurando uma pessoa que tivesse esta bondade no olhar, um jeito meigo, manso, suave. E ele então encontrou um homem dentro de uma igreja. Ele encontrou um homem que só de olhar ele sentiu uma paz muito grande. Ele encontrou um homem que só dele olhar ele sentiu pureza, mansidão, suavidade. E Leonardo da Vinci então se apresenta para este homem e diz: olha, eu sou o pintor e eu quero te contratar para você posar para mim num quadro que eu estou pintando. Você pode posar para mim? Eu te pago. E o homem respondeu: não, eu poso para você sim, eu posso pousar para você e não precisa me pagar nada. Não, mas eu faço questão de pagar, porque vai demorar uns 3-4 dias para eu pintar você no meu quadro. Não, tudo bem, eu faço de graça, não precisa. Leonardo da Vinci viu que realmente o homem era bom e levou ele até o seu estúdio e começou a pintar o rosto de Jesus se baseando naquele modelo. E Leonardo da Vinci ficou muito satisfeito com o resultado do seu quadro, que realmente era uma obra-prima até hoje, valiosíssima. Leonardo da Vinci terminou o trabalho e quis pagar o homem não queria receber. E Leonardo da Vinci falou: mas receba, você trabalhou, você tem o direito, eu quero te pagar. E o homem respondeu: você já me pagou, Leonardo. Como eu já te paguei? Eu não te conheço, nunca te dei nada. E o homem respondeu: lembra-se quando você estava pintando o rosto de Judas? Eu era aquele homem, o Petri Bandandello. E quando você me falou que eu era Judas, eu me senti envergonhado. E eu procurei ler o Evangelho. Eu procurei ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus entrou no meu coração. E o Senhor Jesus transformou a minha vida. Sim, Leonardo, eu sou aquele homem, mas não aquele velho homem. Eu sou um novo homem agora, porque eu nasci de novo em Jesus Cristo. Onde que esta ilustração se encaixa, esta belíssima ilustração que eu falei para você, que está aqui no Evangelho, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, ainda que você tenha pintado, bordado, aprontado, ainda que você seja tão vil quanto Judas, se você aceitar Jesus como teu Salvador, você vai se tornar uma nova criatura. E tudo vai se fazer novo para você.